ainda pedir, insistir pra voltar ao passado. Tudo acabado, meu bem, tudo acabado. Não adianta pedir, insistir pra voltar ao passado. Sim, e dessa vez você foi longe demais. Não adianta, meu bem, pois eu não volto atrás. Vou procurar outro alguém que me faça feliz. Águas passadas não movem moinho. Você deve, meu bem, procurar outro ninho e deixar eu viver minha vida em paz. Tudo acabado, meu bem, tudo acabado. Não adianta pedir, insistir pra voltar ao passado. Tudo acabado, meu bem. Dessa vez você foi longe demais. Não adianta, meu bem, pois eu não volto atrás. Vou procurar outro alguém que me faça feliz. Acho que águas passadas não movem moinho. Você deve, meu bem, procurar outro ninho e deixar eu viver minha vida em paz. Dessa vez você foi longe demais. Não adianta, meu bem, pois eu não volto atrás. Vou procurar outro alguém que me faça feliz. Acho que águas passadas não movem moinho. Você deve, meu bem, procurar outro ninho e deixar eu viver minha vida em paz. Tudo acabado, meu bem, acabado. Não adianta pedir, insistir pra voltar ao passado.